nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido. Imploro, por favor, não vá. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. E o céu por testemunha. Atenção, povo brasileiro. Chegou o garoto negro saudade. Esse sim toca tudo que você gosta de ouvir e dançar. Que diu la verite, eu que vou se sapavê, e que eu que garoto negro, sadot mun café tu trajude, se o cavalê, e o cajigeu, e o flebute, sa o cadisite, mueble sa saio catuve ansa, e calite a semun sala, daria. Garoto negro, vem gozar, Dario, se vem gozar. Garoto negro saudade, fazendo história por onde passa. Dimanche matei, eu caí alegre lá. A pela mesa, eu caí de munho, eu aqui cancanha. Apreci o batom, que mundo que maie. De garçom Heidi, avec Marie José. Même si o exe é feio, um bicho é que vê. Porque tu juntando sem um salá, cabra gay. Dario, vem gozar. Dario, se vem gozar. Tudo bicho tem que viver. Gozar. Tudo só fica passei. Thank you. garoto negro. Fazendo história por onde passa. Esta vaina de bundapa me sabe a matraca. El que tiene que decirlo es Paola Núñez. Garoto negro. Garoto negro, a simplicidade do som. Cuando están enamoradas, me gusta bailar zampa. Um garoto negro saudade, esse sim faz a festa. Hace rato estoy chequeando que todos bailan panteao. Hace rato estoy chequeando que todos bailan panteao. El Quique baila panteao, Carmelo baila panteao, Roberto baila panteao, Alfredo baila panteao. Porque ellos sí se pantean cuando están enamorados. Porque ellos sí se pantean cuando están enamorados. Me gusta bailar panteao, panteao. Me gusta bailar panteao, panteao. Me gusta bailar panteao, panteao. Me gusta bailar panteao. Diretamente de Abaetetuba para todo o Pará. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Oh, oh, oh, oh. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Amada amante, beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Thank you. tenho saudade. Negro saudade. Garoto negro saudade. Passei noite sem dormir. Quero viver só pra ti, mulher. Quero você só pra mim. Eu me importo com você, pois eu te amo de imortal. Vem pra cá, meu grande amor. Meu grande amor. Antes de você não foi fácil, eu estava sem viver. Quero que você saiba o quanto eu amo você. E vem, vem, vem, vem dançar sem parar. Oh, demais! Que você saiba o quanto eu amo você. Garoto negro. Ali